Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Muito forte, guerreira, né? Muito guerreira. E a principal função dela é levar um dos mortos. Baixo xoxonão lago mojubá, coba larui. Oba larui, xu, larui, xu, que xoxonão. Arruô, boboi. Tacuri, ogunhê. Oque, arruô, oque. Ogonixê, caocá, becilê, cá, becilê. Eu assa. Ah, tutu. Ah, tutu. A xelebe, lebe, poro. Ah, tutu. O do fia baia manjar, saúba, nanã. Caocá, becilê, xambô, caocá. Ô, doia. Ô, doia. Epa, rei, a força dos orixás. Mitologia e história contadas pela música brasileira. Iansan, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Iansan, cadê Ogum? Foi pro mar, Iansan, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Iansan, cadê Ogum? Foi pro mar, Iansan, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Iansan, cadê Ogum? Foi pro mar, Iansan penteia os seus cabelos macios. Da lua cheia, clareia as águas do rio. Ogum sonhava com a filha de Nanã e pensava que as estrelas eram os olhos de Iansã. Mas Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Iansã, cadê Ogum? Oiá é disputada por Xangô e Ogum. Oiá era uma mulher muito desejada, que além de bela, sedutora e guerreira, preparava deliciosos acarajés como ninguém. Um dia, Xangô raptou Oiá da casa de Ogum. Voltando de uma caçada, Ogum ficou ciente do ocorrido e mandou uma mensagem a Xangô. Iria buscar sua mulher. Começava a rivalidade pela conquista de Oiá. Os dois preparavam-se para o litígio. Cada um consultou Ifá e fez as oferendas necessárias. E ambos colocaram as oferendas no estrada. Ogum ofereceu inhames e farofa. Xangô, por sua vez, ofereceu amalá e orobôs. Ogum apresentou-se como 7 escravos e Xangô com 12. Ogum não se amedrontou e ambos partiram para a luta. Antes, porém, comeram das comidas oferecidas, começaram a lutar e nunca mais pararam. E até hoje, dessa guerra, muitas aventuras são contadas. Nessa luta, Oyá ganhou de Ogum uma espada e nunca mais deixou de ser uma guerreira. Muitas aventuras dessa guerra são contadas e todas falam de uma Oyá guerreira e amante, sempre disputada por Xangô e Ogum, os seus amados. Muito forte guerreira, né? Muito guerreira. E a principal função dela é levar os mortos. A função de Oyá é carregar o defunto pra, ou para o Orun ou para o nada. Sabe? Porque a pior coisa para nós do culto e para os yorubás é não ser nada. É não voltar para os braços, para o reino de Oxalá, né? Vou voltar para o branco, para da onde a gente acredita que temos vindo. Então, Oyá, a função dela é essa. Dependendo do peso de cada Egum, ou volta para o lado de Oxalá, ou... filósofo chamado Fukial, do Congo, que ele diz que é um trio inseparável, que é o cantar, dançar, batucar. Então, isso é a base da performance africana, seja no universo dos orixás, como seja no universo da capoeira. Você tem o cantar, dançar, batucar como uma atividade em que você consagra o seu corpo a essas forças espirituais, né? e esse contato com o mundo ancestral. Então, eu chamo esse contato de motrizes culturais, porque são como energias que são mobilizadas em que você revive esse universo ancestral. É diferente da matriz, porque a matriz parece uma forma. Você não está repetindo uma coisa, você está criando. Então você está revivendo aquilo, mas como um ato criativo hoje, né? Então eu chamo de... Eu tenho um artigo que eu trabalho com essa ideia de motrizes culturais. Música e dança, né? Elemento de catalisação de energia. Não importa se a questão é profana ou sagrada. A música e a dança eram os elementos que catalisavam a energia, porque o orixá, ou a entidade, ele desce de acordo com a batida do tambor, né? E se manifesta de acordo com a sua estrutura, né? E parrei, e é meço, e parrei, e é meço, e parrei. Os ritmos respondem a toda uma história daquele orixá, né? E é como se fosse a teatralização da vida daquele orixá. Porque nós acreditamos que esses orixás tiveram há 6 mil anos, 7 mil anos, sei lá quando, vida aqui na Terra. Isso a gente acredita nisso, né? E cada um teve a sua história, a sua passagem aqui antes de Porum. Isso é que a gente acredita. E cada toque, cada cântico tenta representar toda essa história de cada orixá. É isso que a gente acredita, sabe? Então, quer dizer, e os tambores complementam essa linguagem. Né? Então não é só o tambor, não é só o cântico, não é só a dança. É uma integração de tudo isso. Quando a gente faz tudo isso, isso chama-se Aô, que para nós vulgarmente é chamado de candomblé. Para nós é Aô Imalé, quer dizer, o culto aos Imalés, aos encantados. Polirritmia, no caso da música do Brasil e de muitos outros lugares, né, de muitos outros países, de outras culturas também. O tambor, o início de tudo é a comunicação. Na religião, ele é usado como comunicação também. São eles que evocam, né? Invocam as forças, que são os orixás, as entidades e tal. Não deixa de acontecer a mesma coisa dos tambores em relação à comunicação. Ele cumpre o mesmo papel entre os homens, de comunicar, como se fosse uma telegrafia. Toca o seu tambor aqui, os índios não avisavam uns aos outros, das aldeias, o que estava acontecendo num lugar e no outro, através deles, né? Todas as culturas populares do Brasil, todas, de qualquer região, o carimbó no norte, o tambor de crioula, o maracatu, o caboclinho no nordeste, né? A congada mineira, o fandango, que está muito mais localizado no sul, né? Sudeste, sul, o jongo aqui no Rio, né? As coisas todas, o samba de roda, a chula, tudo isso que vem do Recôncavo Baiano, que é uma riqueza impressionante ali, né? Todos eles têm como fundamento os três tambores, como é no candomblé. Não era diferente, é a mesmíssima coisa. Uma coisa era aquilo tocado ritualisticamente, as cantigas de ritual que só eram tocadas nos rituais, só são tocadas, né, nos rituais, mas com a polirritmia dos três tambores. Cada um tem um sentido, um significado. É, o africano, de uma forma geral, ele é um virtuoso de tambor, né? É onde os tambores mais se desenvolveram. A linguagem do tambor, né? Que é comum a todo mundo. Só que na África os caras chegaram a um nível que... E eles fazem isso a África inteira. A África inteira, a África negra toda. Eles conhecem bem a questão do grave, do médio e do agudo. Eles conhecem isso como ninguém. É possível que até a língua iorubá tenha partido daí, mas eu não sei. Porque a África toda sabe o que é grave, médio e agudo. O iorubá é uma língua tonal, mas o quibundo não é. Então eu tenho dúvida sobre essa questão. Uhum. Né? Porque senão toda a África era tonal, e não é. Mas a questão do médio, grave e agudo dos tambores é comum na África toda, independente da etnia. Então, ao contrário da música ocidental, na música ocidental, o grave é sempre a base e o solo são os agudos. Lá é o contrário. Por isso que isso é mais rum. Rum significa responder. Ele é que responde em função da dança do orixá. Sempre que o rum toca, ele está tocando em função daquilo que o orixá está fazendo. Ele conduz e recebe esse processo, digamos assim, entre dança e sonoridade. Mas ele sozinho não pode fazer nada. Então precisa ter o médio e o agudo lá para poder servir de tapete para que o rum possa brincar à vontade. Essa é a dinâmica real, musical, dos tambores africanos. É, o que a gente vê é que independente, né, do ritmo, independente do jeito, independente do fazer, a música que comunica, né, a música que se faz presente, que muda comportamento, é uma música popular. Entendeu? A música de consumo não muda comportamento. A música de consumo muda o consumo, mas não muda a consciência das pessoas. E a música da gente muda a consciência das pessoas, muda a cultura, muda o comportamento. Hoje em dia o Brasil tem uma consciência musical, entendeu? Muito bem definida, muito bem delineada, sabe? Que a gente pode identificar a música brasileira como a melhor do mundo. Assim, sem soberba, cara. Entendeu? E é por conta da diversidade. Porque quando você tem uma diversidade de cultura, você tem a música que acompanha aquela cultura. Então a gente é muito misturado. Jexá é uma cidade, uma região da Nigéria que era curral. E ainda em época em que a gente em que se fazia sacrifício humano. Então Ijé significa comida, chá, comida de orixá. Então os prisioneiros ficavam lá presos para se sacrificar aos orixás. Até que Lumilá parou com isso. Não quero sacrifício humano. Não quero mais. Então parou. Mas a região ainda existe. E esse ritmo era tocado lá. Chama de Jexá. O ritmo do Afoxé, né? Esse ritmo influenciou toda a América Latina. Disso aqui nasceu a salsa, né? E a cúmbia e o diabo a quatro. Esse ritmo aqui é o ritmo de Xangô. E é um bolero. Bésame, bésame mucho. E é um toque de Xangô, chama-se catacombó. E é um ritmo de... E assim vai. Olorum, olofo, bicambelê. Olha a tagamo de campo, bicambelê. Mobué, lorum. Olha a tagamo, bicambelê. Mobué, lorum. Olorum, olofo, bicambelê. Olha a tagamo de campo, bicambelê. Mobué, lorum. Olha a tagamo, bicambelê. Mobué, lorum. Olha a tagam. É uma qualidade de olhar. Fumbicambelê. Significa... para Gambelê, que é a qualidade, olha o Orum, ela significa que ela mora no Orum, ela mora no céu, né? Nas dimensões superiores. Olô, senhora do Gambelê, Oyá Tagã, é a qualidade, Oyá Tagã, Furicã, é a primeira que mora no Orum. Mobué, Lorum. Mobué. Eu também moro no Orum. Quer dizer, moro junto com ela. Né? Bonito isso, né? Isso é Oyá. Axé. Axé para todos nós. Em Ansan, que também traz um vento da mudança, que traz também uma questão mais moderna da mulher na rua. Como a gente tem. Como eu falei, Nanã, Oxum, Iemanjá, né? Iansan, são essas mulheres que dão essa, provavelmente dão essa energia, esse colorido das qualidades das mulheres. Não é fechado em uma só natureza. Você não é mulher, não é só uma mulher. São várias mulheres sendo representadas a partir de uma energia, que é a energia do feminino. Você acha a figura feminina extremamente predominante, poderosa, dentro dos rituais de candomblé, dentro dos rituais africanos? Acho, eu, por exemplo, em quase todos os terreiros que fui, eu vi a predominância da mulher muito maior, não só na assistência, as pessoas que vão assistir, você vê que é muita mulher que vai, como no próprio corpo, como é que chama isso? Mediúnico. O próprio corpo mediúnico, a maioria é mulher. As mulheres cuidam da comida, cuidam dos cânticos, cuidam do pai de santo na maioria das vezes, entendeu? Cuidam dos rituais, por isso tem a figura da mãe pequena, que tá sempre ao lado do pai de santo para comandar tudo. Por exemplo, põe a mão na massa. São as mulheres que, na verdade, põem a mão na massa. Eparrei, e é meçó, eparrei, e é meçó, eparrei. Iansan foge ligeira e transforma-se no vento. Iansan tinha muitas joias, que usava com orgulho. Uma ocasião, resolveu sair de casa, mas foi interpelada por seus pais. Disseram que era perigoso sair com tantas joias e a impediram de satisfazer seu desejo. Oyá, furiosa, entregou suas joias a Oxum e fugiu voando, rápida, pelo teto da casa, arrasando tudo que atravessasse seu caminho. Oyá tinha se transformado no vento. Yabá Ominirá, a deusa da liberdade. Ela é livre, ela é possessiva, mas ela não admite que ninguém a domine. Porque ninguém pode dominar o vento, né? De Oiá, de Iansã, que mesmo sendo guerreira, que mesmo tendo um traço mais reforçado, digamos assim, de qualidade no gênero feminino, traz uma realidade de uma mulher que vai para a rua, uma mulher guerreira, que traz uma visão mais contemporânea dessa mulher, que talvez não seja essa mulher que nós estamos acostumados a ver. Tem muita ligação com Exu, sabe? Ela tem o Odu, que é ela e Exu. É justamente o Odu que faz a ligação por um a ele. É ela e Yeshua que são os titulares, as representantes desse Odu. Então, a importância dela é muito grande em função disso. Sem ela, a gente não vai por um. Sabe? Sem ela, não tem jeito. A gente usa uma conta chamada Runjef, que é a conta, em geral, é de coral, né? E tem, às vezes, muitas vezes, é a conta dela. É o coral junto com as cores dela. Para mostrar que aquilo a gente está recebendo a bênção dela para poder um dia chegar aos braços de Oxalá. Oiá é poderosa, a mulher é poderosa. Epa rei, Ansã. Epa rei, Mossolorô. Epa rei, Ansã. Tudo dentro de mim. tardes. O céu partido ao meio, no meio da tarde. Eu sou o céu para as tuas tempestades. Relâmpagos das chuvas de todo o ano dentro de mim. Rainha dos raios, rainha dos raios, rainha dos raios, tempo bom, tempo ruim. Rainha dos raios. Raios, tempo bom, tempo ruim. Axé para os entrevistados: Kátia Costa, Mestre Luizão, Rita Ribeiro, Dofono, Luciana Rabelo, Aderbal Achogun, Glória Bonfim e Zeca Ligiero. Axé para as músicas: Inhaçã, Oiá e Deusa dos Orixás. Colofé: direção, produção e roteiro: Juliano Jajá, Júlio Braga e Rogério de Oliveira. Mixagem: Arthur Ferreira. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.